assim. Me enganou e só fez me iludir. Foi numa noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim e faz não me entender que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar. Inteiro quero ouvir. Valéria Dondoca, satisfação em vestir você.